A cozinhar ovos, tananana, para comê-los às sete, tananana. Vou juntar-lhes queijo porque sou homem omeleta. Bom dia, senhor homem omeleta. Muito bom dia, minha bela e linda família. Ovos? Bacon? Ou ficou a ver os Três Duques ontem à noite ou escreveste uma canção nova para a Ana Montana? Oh, querida, tu conheces-me bem. Se tivesse escrito uma canção, fazia uma torrada de canela. Canção nova! Torrada de canela! Não há nada como terminar uma canção. E esta não foi nada pera doce. Estou ansiosa para ouvi-la. Deixa-me ir buscar a Lucky Lulu. Onde está a Lucky Lulu? A Lulu é como muitas mulheres da Califórnia. Está neste momento a fazer um tratamento de beleza. Tudo bem. Podemos sempre usar a guitarra, Wally. Está tão sozinha. Ouve, querida, tu sabes que eu nunca toco uma música nova sem a Lulu. Especialmente uma que pode ser o teu maior sucesso de sempre. O quê? O meu maior sucesso? Bem, pelo menos diz-me do que é que ela fala. Começar ou acabar? Diz-me que não é outra vez sobre a minha vida dupla. Para isso, mais vale tatuar na minha testa, eu sou a Miley Stewart. Desculpa, querida, mas vais ter de esperar. A Lulu só regressa na segunda. E eu só regresso depois de correr 5 km. Aliás, 5,5. Está bem, pai. É como tu quiseres. Eu espero, porque tu queres assim. Eu adoro-te. Ora bem, onde é que este campónio escondeu a minha canção? Viste como ele estava contente? Isto é ótimo! Finalmente vai deixar-me fazer outra festa! Tu estás a brincar? Lembras-te da última vez que deste uma festa? Ei! Foi um pequenininho apagão aqui na cidade! Tiveram de aterrar um super avião na autoestrada. E agora os passageiros têm uma boa história para contar? Encontrei! Olha, ando a pedir uma festa há meses e o que eu vi foi: não posso, tenho de acabar a canção. Não posso, tenho de acabar a canção. O chocolate. Bem, ele acabou a canção. Está bem disposto, o que quer dizer? Max, voltou o animal das festas. Sábado à noite em minha casa. Espera, isto é horrível. Então, cheira-te a sucesso? Cheira-me a qualquer coisa, mas sucesso não é. A canção não presta. Oh, não. Oh, sim. Cheira isto. Onde está o coelho? Ele tem o hábito de meter o bedelho. Oh, querido, onde está o coelhinho? Levou-me o dinheiro, o ladrãozinho. Ei, ei, ei, coelhinho. Bem, tem algumas rimas. Com uma boa banda. Boa banda. Um coro atrás. Um coro atrás. Mas continua a ser sobre coelhos. Pode ser um sucesso na Páscoa. A Páscoa. Isto é horrível. Nunca odiei nenhuma das canções dele. Como é que lhe vou dizer? Talvez não seja preciso. Talvez ele pense melhor, perceba que é horrível e arranje antes de a mostrar. Olá a todos! Olá, paizinho! Como é que vai isso? Fantástico, senhor. Então, pai, como é que foi a corrida? Foi ótima. Mas continua a pensar na canção. A sério? Que canção? Ah, escreveu uma canção! Que interessante! Páscoa! Ah, ilha! Ilha da Páscoa! Estamos a estudar na escola. Grandes estátuas, ninguém sabe como é que lá foram parar. Esquisito. Sim, muito esquisito. Tão, tão estranho. Estranho! Eu perguntava o que é que se passa, mas depois vocês diziam-me e eu não quero saber. Então, pai, estavas a pensar na canção? Isso é muito bom. Continua a pensar. Está bem? Bem, sabes quando às vezes escreves uma coisa e depois olhas para o que escreveste e afinal não é tão bom quanto pensavas? Aham. Pois esta não é uma dessas vezes. Não é? Tens a certeza? Oh, tenho muita certeza. Esta música é ótima e mal posso esperar para ver a tua cara quando a tocar na segunda-feira. O que é que vais fazer? Enfiar a cabeça no frigorífico. Olhem, descongelem-me quando encontrarem a cura para a canção. Eu digo-vos o que ela vai fazer. Ela vai dizer-lhe que adora a canção. Porquê? Porque é uma filha fantástica que não quer partir o coração do pai. Tem a ver com a tua festa, não é? Claro, o Max já convidou 50 pessoas e reservou a comida em meu nome. Ah, por favor, diz-me que é salada de repolho. Tu não estás convidado! Eu não acredito que vou dizer isto, mas o Jackson tem razão. Ele trabalhou tanto na canção e está orgulhoso. Tenho de dizer que a adoro. Sabes, Miley, vai correr tudo bem. A Ana canta uma canção má. E então? Sim, o vídeo pode ser giro. Tu rodeada de coelhos gigantes a dançar, estás a ver? Sou o coelho que roubou o dinheiro. Não estou a ajudar, pois não? Não. Pois. Miles, se te faz sentir melhor, eu sei que isto é difícil para ti, mas a minha vida é tão boa agora. Sai. Continuas a não estar convidado. Tenho de dizer ao pai. Pai? Tenho de dizer ao pai. É verdade. Não há nada como a nossa casa. Para, Jackson, ser um homem. Pai? Pai! Ele arrasou completamente! Onde é que está o pai? Ainda não chegou a casa. Eu tenho de lhe dizer a verdade. O quê? Eu tenho de lhe dizer a verdade. Não! Espera! O que é que estás a fazer, Miles? Odeio aquela canção! Oh, meu! Estás sonâmbula? Parece-me que sim. Desculpa. Vá lá, Miles. Acorda. Vá lá, Miley. Toca acordar. Ou não, pai? Pai? Odeio aquela canção. Tenho de dizer ao pai. Ih, não. Claro que sim. Eu levo-te lá. Ele está aqui debaixo. Nem penses que vais dar cabo da minha festa. Jackson, o que é que se passa? A Miley está a dormir. O Jackson a ajudar. A perna dormiente. E admiram-se eu não trazer nenhuma amiga cá à casa. Tenho de dizer ao pai. Jackson, o que é que estás a fazer? Antes de mais, queres dizer ao pai a verdade? Não, é claro que não. Boa, estás acordada. E tu és feio. Agora que dissemos o óbvio, o que é que fazes aqui? Estavas sonâmbulo e quase disseste ao pai que odiavas a canção. Sim, vai passear. Tu achas que um tipo chamado Jimmy da aula de biologia é yamlicioso? Como é que tu sabes disso? Tu disseste-me há uma hora atrás. Olha, é como quando tinhas 5 anos e mentiste acerca de teres partido um vaso da mãe, lembras-te? Sentiste-te tão culpada que andaste sonâmbula a dizer a verdade sobre tudo, lembras-te? Oh, não. O teu Earl nunca me perdoou por eu ter dito aos amigos do póquer que ele escondia os ases do baralho na barriga. Tu não vais estragar a minha festa. Ei, estou a fazer o melhor que posso. Agora vais fazer o melhor que eu posso. Tenho de dizer ao pai. Tenho de dizer ao pai. Tchá, tchá, tchá. Eu puxei a muleta, a sério, mãe, mas não saía. Oh, yeah. Uau, uau. Miley, tu não dormes há duas noites. Não podes continuar com isso, precisas descansar. Eu sei, mas se adormeço em casa, não vou ser capaz de não contar a verdade ao pai. E se adormeço noutro sítio, sei lá o que é que me vai sair da boca. Por falar em coisas a saírem-te da boca, alguém se esqueceu de lavar os dentes. Ei, do que é que estás à espera de mim? Já é ótimo eu ter conseguido vestir-me. Adoro o novo visual. Ah, estás a comigo? Uau, ela está cansada. Sim, eu sei. É, ela hoje pode dormir na minha casa. É, Miley, tu podes ir... Miley? Bom dia. Ah, Kanko! Vírgula senhora. Oaken, vírgula Oliver. Trascat, vírgula Lily. Não me arrastes para isso. Oaken, um dia, talvez daqui a uns anos, podes sentir vontade de me fazer uma pequena visita. Uhum. Não o faças. Miley. Miley, acorda. Acorda. Quem é que falou? Está você, Skunkle. E essa sua voz de diretora de prisão é uma tortura. Yike! Desculpa, o que é que tu disseste? Disse que tem a voz de uma diretora de uma prisão. Oh, e que é uma tortura. Eu ouvia. Eu só queria dar uma ajuda. Eu não preciso da tua ajuda. Você precisa é de não pedir roupa emprestada à sua avó. Ei-ho! Espera, não, foi sem intenção, está sonâmbula. E quando está sonâmbula, só consegue dizer a verdade. Verdade! Tenho de dizer ao pai a verdade! Uau! Repare, olhe para ela. Ela nunca falaria assim consigo se estivesse acordada. Ia mentir e dizer que estava bonita. É, belo top! A última vez que ela usou, disseste que se limpasse a mesa com o top, a mesa dava-lhe uma estalada. Eu estava a brincar. As mesas não costumam dar estaladas. Acorda, miúda! Stuart, tu estás mesmo a dormir? Está mesmo a usar esses sapatinhos? São muito confortáveis e eu venho a pé. Porquê? A vassoura não pegou? Eu estou a rir-me porque é tão ridículo. É uma mulher adorável e surpreendo que nunca tenha casado. Ontem disseste que era para ela ter mãos de homem. Suaves, maravilhosas, mãos de homem. Foi o quê? Foi o que eu quis dizer. Quer casar comigo, Karen? Já chega. Parem com isso. É impossível estarem todos a dormir. Isso é porque ainda não deu início à aula. Muito bem. Ficamos por aqui. Miley, acorda, miúda. Desculpa. Onde é que estávamos? Bem, estamos em ciências e tu estás tramada. Vamos já para a secretaria. Andor. Foi assim tão mal? Bem, começou com a Skunkle. E continuaste até às mãos de homem. Agradeço-te imenso. Acho que está na altura de dizer ao meu pai a verdade. Ai, achas? Yo, Jackson, vou levar umas quantas pessoas para a tua festa. Desculpa, meu, não há mais... Wayne! Ei! Sim, meu, claro, traz quem quiseres. A propósito, adoro a tua t-shirt. Se estás a ler isto, vais levar uma pera. Uou! És um tipo engraçado. Obrigado, meu. Mas se a tua festa não prestar, vou reorganizar a tua cara. É o que deve fazer. Oh, não leias a t-shirt, não leias a t-shirt, não leias a t-shirt. Meu, nem acredito no que se fala nesta festa. As miúdas andam a dizer-me olá só porque te conheço. Como é que convenceste o teu pai a concordar? Bem, como sabes, é só uma questão de psicologia, timing e um pouco de... E ainda não lhe perguntaste, pois não? Espera, tecnicamente não. Mas vou agora perguntar-lhe e acredito, ele vai estar bem disposto. É bom que esteja. Se cancelares esta festa, vais passar o resto do secundário a almoçar com o clube de xadrez. Sabes quantas brasas é que há no clube de xadrez? Zero! Eu pensei que a tua namorada fosse do clube de xadrez. É por isso que preciso desta festa. Olá, querida. A sério, mesmo. Pai? Pai? Estou a sair do banho! Deixa já! Vem quando quiseres, brilhante cançonetista! Seu herói e modelo a seguir pelos jovens! O que quer que tenhas partido, arranja-o ou enterra-o no jardim! Yes! Yes! A Luke e Lulu voltou! Ele está a secar o cabelo! É o momento perfeito da felicidade do pai! Pai? Pai, eu tenho de falar contigo. Oh, não, isto outra vez. Miley, para! Jackson, peço desculpa pela tua festa, mas não aguento mais isto. Eu tenho de dizer a verdade. Não tens. Tu estás sonâmbula. Vá lá, Miley. Acorda, toca acordar. Ah, para! Para com isso, já estou acordada. É claro que estás. Agora chega aqui. Jackson! Olha, eu sei que devemos acordar os sonâmbulos com cuidado, mas não me deixas outra hipótese. Em tempo de guerra... não se limpam armas. Eu continuo acordada e tu continuas um idiota. O que raio é que se passa aí embaixo? Nada. Estamos só a fazer-te o jantar, meu herói. Põe creme hidratante, vemos no instante. Toca acordar. Eu continuo acordada e tu continuas um idiota e agora tenho o ouvido cheio de cuspo. Desculpa, deixa-me lavá-lo. Já acreditas que estou acordada? Sim, acredito. Ouve, Jackson. Acordada ou a dormir, eu vou dizer ao pai a verdade. Não podes. Ouve, a minha reputação e o estado atual da minha linda cara dependem só de ti. Talvez para a próxima essa tua linda cara não organize uma festa sem pedir autorização. Ouve, Jackson, desculpa, mas respeito demasiado o pai para lhe mentir. Miley... Não! Jackson, a canção é uma treta. É uma vergonha. E por muito que te custe, eu tenho de lhe dizer que a encontrei e que é a pior canção que ela alguma vez escreveu. Miley... Talvez seja a canção pior de sempre. Eu disse talvez. Eu ouvi-te. Mas nem quero acreditar. Pai, já não gostas de mim? Não, é claro que gosto de ti. Não gosto é que não gostes da canção. Eu tinha a certeza que ias adorá-la. Ai, tinhas? Quer dizer, ai, tinhas? Eu não percebo. Tu nunca testaste uma das minhas canções. Se calhar é melhor olhar para ela outra vez. Do que é que tu não gostaste? Da música? Da letra? Da mensagem? Qual mensagem? Cheio-se da penica onde está o coelho, levou-me o dinheiro? O que é que estás a tentar dizer? Não se pode confiar nos coelhos? Pai, isto não tem piada. Vá lá, os miúdos não querem ouvir isto. Eles adoram coelhinhos. Sim. E tu também, quando tinhas 5 anos. Foi quando escreveste a canção? É pá, coelho, repete lá. Bem, enfim. Tu disseste as palavras, mas eu escrevias. Mas tu assinaste-a com este macaco aqui. Porquê que isso estava no teu bolso? Tenho-a comigo para quando estou bloqueado. Dá-me um pouco de inspiração. E um sorriso de vez em quando. Lembra-me dos bons velhos tempos. Ias saber se tivesses perguntado. Oh, pai. Espera um pouco. Quer dizer que há uma canção boa? É claro que há. É esta aqui. Queres ouvi-la? Os coelhos roubam dinheiro? Ah, eu já estou a adorá-la. Ainda nem a ouviste, filho. Claro que ouvi. No coração... Que seja boa, que seja boa. Ora bem, Cá vai. Força. See your face, I see your eyes. What you feel is no surprise. Everyone needs something to believe in. Esta nova canção é de Grammy. Tell me your dreams, I'll tell you mine. In our hearts, we'll look inside and see the colors of a rainbow. And I know we all wanna believe in love. We all wanna believe in something bigger than just us. We all wanna be a part of a greater picture. Obrigada, pai. O prazer foi meu. Foi fantástico, meu. Obrigado por teres vindo. Ainda bem que se divertiram. Especialmente tu, Wayne. Cuidado com esse ramo. Ou ignora-o e continua em frente. Quem é que precisa de capacete, hein? Oh! A luz parece estar mesmo horrível. Não há problema, filho. Vou chamar o serviço de limpezas. Obrigado, pai. Sabes, isso é uma das razões para que sejas o meu herói, o meu modelo, o meu... Espera. Estou sim? Toca a limpar. Quem fala? Acho que sim, ainda não no número, não volto a ligar.